5355 no alternado 1-3-3-2-5-7-5-8-1-1. Prossiga 2500, direto Caru, Whisky Lulu. Filo Zulu, grato. Bravo Whisky, chame Recife, 1251, alternativa 1-3-3-2-5. 251-3325, Bravo Vicente. Para o TAC, você deve ir a 30, total de 140. Via 3 do 1 via Índia, no ponto de espera 18,5 altímetro 1013. Confirme POB? 140, 140. Ok, 140 a bordo, bom voo. Obrigado, bom dia. Romeu Juliette Vitor, informa o tráfego na posição de 12 horas 0 nada, 5 milhas, mantendo 1 no mil pegs, no Papa Alfa 3-2. Solo, bom dia, Chané 6250, livrou. Chiné 6250, táxi via Alfa, Índia, portão 2. Alfa e Índia, portão 2, 6250. Atinge portão 2500, Kilo Zulu. Copiado, reporte para descida, Whisky Kilo Zulu. Repontaremos, senhor. Romeu Oscar, desfalque de tráfego. Apenas para informação, temos tráfego na posição de 12 horas, aeronave a 12 milhas, mantendo 1.500 pés, os corredores visuais de Salvador. É um Papa 28 Alfa. Matrícula da aeronave, Papa Tango, 96 que Romeu. Faça chamada na 12345, coração contato local e até o regresso. Chané 63 no 1, ali em decola, vento 030 graus, 109. Eles aviaram e decolaram, Chané 63 no 1. Salvador, trip 5221. 5221, prossiga. Respeito, senhor, nós não conseguimos contato com o centro de Recife em 1388 e nem 1360. Deu outra frequência, senhor? 1251, alternando 1-3325, caso negativo, o senhor retorna para Salvador. Ok, 1251, alternado 1-3325, caso negativo, retorna essa frequência. Obrigado, senhor. Eco, prossiga para 3 mil pés. 3 mil pés, o Eco, Zulu. Uno 888, esse para 5 mil pés, chegada Mari, ajuste em Salvador no 0, 1-3. Eco Zulu, é controle de Salvador? Eco Zulu, Eco. Qual a velocidade que o senhor pode, a máxima que o senhor pode manter aí até a tuna? 1-7-0. Copiado, Eco Zulu, Eco, para o sequenciamento. Curve à direita, proa 180. Caso de falha em mais 10 milhas, 10 milhas, proa de tuna. Ativo proa 180, após 10 milhas, dona, Eco Zulu Eco. 5494, 2 mil pés, para o sequenciamento, direita, proa 055. Nessa proa intercepta o localizador. Para 2 mil pés, direita 055 para o localizador, 854 no mar. Romeu Juliette Vito, abandone 2.500 e desça para 1.500 pés. Romeu Juliette Vito. 1.500 agora, Romeu Juliette Vito. Salvador, bom dia, Xenia 63, 1-1, decolado. Bom dia, 63, 1-1, submantenho 360 conforme autorização, vigilância. 360 na Dael, aguardando os dois Dael. 6311, o Chanel autorizado por hoje, Dael. Obrigado. Hotel Lima Tango, controle Salvador, prossiga. Tem a linha do litoral, o Hotel Lima Tango, reporte ingressando no corredor Paripe. Corrigindo o corredor Interlagos. Seu Juliette Vitor, não há tráfego a reportar. Livre frequência, relação com tráfego local, 12345, oposto. Frequência livre, Matango, esse quilo Zulu, de frequência, relação com o tráfego local, sem tráfego a reportar e até o regresso. Salvador, está 3602. Porto Seguro, nível 300, copia? Opa, então já copia, 3602. 300, 300 para Porto Seguro autorizado, recorda pistão no zero, primeira curva direita, subida da El, Leda após Leda, Bidev, após Bidev direto, controle 19.8, transporte 51. Autorizado do Porto Seguro, nível 300, 250, da El, Leda, deve a saída, controle 198, transponda 51, trans 3602. 3602, cotejamento com rádio, chame para pushback acionamento. A chamada, a gente vai seguir. Eco Eco Zulu Eco, desça para 2 mil pés, reassumo navegação, Prodiduna, Eco Zulu Eco. Eu tenho Prodiduna, Eco Zulu Eco. Papa Lima, controle em Salvador, prossiga. Mais Papa Lima, informe o tipo de aeronave, pessoas a bordo. 500 pés. Pro de Paripe, Mike Papa Lima. Único tráfego a reportar, o tráfego do Romeu Juliette Vito passando rumo no meu pés aí para pouso em Veracruz. Mike Papa Lima, está acionado algum código? 65, pode manter. Lembra, Yankee Romeu, controle Salvador, prossiga. 90, Yankee Romeu, controle Salvador, prossiga. Copiado, 90, Yankee Romeu, reporte para final, pouso em Veracruz. O 4 no 4 da trip está interceptando e avistando a pista. Complete a aproximação 5-4 no 4, 2-18-6. 8-6, até já. Hotel Lima Tango, acionado modo normal 0175. Obrigado. 1-8-8-8, redução para 1-8-0 nós e desça para 2 mil pés. 1012 ajuste no 0-1-2 agora. Está reduzindo, descendo a 2008. 5-4 no 4, livre pouso, pistola 0. Vento 0, 50 graus no 0 nós. 0-50 com 10, livre 5-4 no 4. Eco Lué com o localizador. Eco Lué, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, bom dia. Bom dia. Yes. 219, bom dia. Só respondeu o Papa Romeu Eco Lué. Eco Lué, vento 040°089, vai aproximar para a cabeceira 10 ou 17? Você vão no 7. Gente, o Eco reporte livrando LS a partir do externo. Reporta a partir do externo livrando LS, o Eco Lué. Área do centro de convenções. Vai manter a proa da rotatória e chamar a torre 18612 para coordenar o toque arremetida e posteriormente centro de convenções. Então, pode manter a proa da rotatória aí para dar espaçamento para a aeronave que está se aproximando e chamar a torre agora em 18612. Hotel Lima Tango. Confirme intenções? Atenção, senhora, prosseguir para o toque arremete no pátio 4 e após sobrevoar no setor do centro de convenções. Obrigado, Xarefa Tango, mantenha aqui esses pés, inicialmente pro do farol da barra, para posteriormente Vasco da Gama. Pela direita, chame o sinal do 17, Eco Lué. Pela direita, apontará na final do 17, Eco Lué. Gente, o Hotel Lima Tango já pode estar executando a terceira milha na final do 17, Hotel Lima Tango. O Mike Papa Lima, reporte na rotatória, Mike Papa Lima. Fica bravo, prossiga. Avisado, na cola da 17, direita axé, controle 19-8, transponder 0131. Solicita 500 pés ou 1 mil pés? Corredor axé acima de 1000 pés. Ok, 1000 pés no axé, confirmando 0131 no transponder, Renasca Bravo. Correto, torre 18-6, acionamento de saque de decolagem, por favor. Pushback acionamento, gol 983. Autorizado, pushback acionar, chame táxi no 93. Vai chamar, 1983. Ele não escuta? Amigo, confirme se apresentou o plano de voo junto à Saliés. Informe, prossegue no 1500 pés, corredor Interlagos, direto para Inter. Paulo, Eco, Eco, vai prosseguir parte 4? Afirmo. Autorizado, backpack, a parte pista livre, Eco, Lué. Eco, Lué, tá... Confirmando, qual vai ser o... Vai prosseguir para qual hangar? Ah, então é pátio 5. Vou livrando aí mesmo, nessa hora que foi. Romeu Oscar Bravo, já está acionado? Afirmativo, chame para o táxi. mais pra parte, mais pra 6-18. Pelo Charlie no 02-16. Estimativa, agora sim, recebo o Salt V3, Charlie Alfa Tango, prossiga direto, Vasco da Gama, reportando final. Direto, Vasco da Gama, reportando na final, é o Charlie Alfa Tango. Luiz Kowski, uniforme, informa o tráfego, posição de 12 horas, 3 milhas aeronave, está mantendo 1.500 pés, com destino à Ilha de Veracruz. É um Papa 28 alto, confirme esse visual. 3 milhas à frente. Patrulha Mike Papa Lima está transferindo torres. 1862 é Mike Papa Lima. Também é o meu, final para o pouso. Mike, Papá, Lima, chame final da onda 7, vento 040 graus, 089, ajuste no 012. Negativo, senhora, o destino é Zulu Prado, forte, na próxima rotatória aqui, é autorizado e cruza direto. Autorizado direto, Prado forte. Desculpa, não copiei, cara. Autorizado direto, via Corredor Interlagos. Grato. Salvador, bom dia, gol 888, final abaixou, travou a missão. Gol no 888, mantém aproximação, aguarda autorização. Aguardando. Agora o Sol Limatango já livrou o eixo da 1-0. Frente até o Limatango, controle 199, decimal 8. Muito grato, tá. Marco Apalima, chama o controle em 199, decimal 8. 698. Adoral, passa a Romeu Marco Apalima. Reporte ingressando na linha do litoral, Mike Papa Lima. Positivo, chama a linha do litoral, Lima. Controle, Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga. 510 para sobrevoo, setor 7, convenções. O Hotel Limatango mantém inicialmente a linha do litoral, aguardando aí para prosseguir, temos aproximação no zero. Tango, Limatango. Lembra depois, 88, baixou e travou. Ah, interceptando o localizador, o 883, Romeu Isque. Romeu Isque, complete aproximação, torre 18612, vamos fora. 18600. I'd like to request 330, American 90. Ok, so 330, stand by, secure. Vai. Escuta na aproximação o número 2. Para cheque o vento 060 graus com 109. Você pode quando baixar a travada. Sente, reportará quando baixar a travada. 83 Romeu Whisky. É um Fox Alpha 50. Tango está no jogo com tráfego. Então, o ano que você descansou, fica aqui na linha do litoral. Então, o Eto seria o Antônio Matano. Copiado. Disse 350, escute aquilo e aguarde só um minuto, cota. Tá ciente daquilo e aguarda a cota. Decola sem parada. Tá livre, ingresso no 7, pro sul, sem parada, 060 com 11-9 ao vento. Abraço. No triplo 8, no solo aos 27, livre à direita, chama o solo 121 no decimal 9. 121, gol 8. 883, Romeu Whisky, informa o tráfego, helicóptero, um Ops 44, decolando com Proa Sul, não vai interferir na sua aproximação. O tráfego vai manter 1000 pés na linha litoral à sua direita, sem interferência. O vento 060 graus com 11 nós, sem livre pouso, pista 10, November 883, Romeu Whisky. Sente livre pouso, 83, Romeu Whisky. Afirmativa aos 27, mantenha corredor axé, chamando agora o controle de 198, bom voo até a volta. Romeu Oscar Bravo. Obrigado, Oscar Bravo. Oi, comandou, dia 983, da Gol. O 983 visou com o Falco na final da 10. Ativo, senhor. Após a passagem do Falco, a linha mantém cabeceirão no zero. Após a passagem, a linha mantém na 10. O 983 da Gol. American 980. Alright, you copy? Ready to copy, American 980. Pacific, flight level 330 via upper risk 58. Takeoff runway 10 after takeoff. Left turn. Puka, departure. Caju, transition. Stock code 5141. Solo departure 119.80. Alright, that's Upper Whiskey 5-8 to receive a Alpha takeoff, left turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, to 330-5141, and say again the frequency. 119.80. November 88, 31000, no solo de Salvador 29, livre direita, chama solo 1219. Entra 209. Recife 350 autorizado, via Perisco 58, decola da pista 10, curva esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 198, 51-52, transporte. Afirmativa 350, conforme autorizado, decola 10, curva esquerda, Puka, Aracaju, 198, 51-52. Correto, 6140, chama para o feedback e acionamento. Solo 883 o meu whisky. 883 o meu whisky, Pátios 3. Ele está. Ok, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, certo. Conhece o aeródromo? Meu isso, conhece o aeródromo? Debatido. Beleza. Então, contorne o pátio principal e me chame na Lima, o meu isso. Controle Salvador, Alfa Romeo, Charlie, Alfa Tango. Gente, sequência livre. Cive Alfa, Juliette, contorne parte principal e me chame na Lima. Alfa Juliette, parte principal da Lima. Tá mantendo 500 pés no litoral, destino Salvador. Charlie Alfa Tango, fique atento, temos dois helicópteros no litoral, acione o código Stavax.